35, mantendo a Pro Nordeste, chame o controle agora, 19-8. 19-8, ele vai lá que fora. Azul 4235, identifique-se, chegada Bonf, desça para o 040. 040 na Bonf, Azul 4235. Salvador, Santos 3198, cliente da Lima. Bom dia, Santos 3198, identifique, chegada Mari, desça para 2000 pés, o Azul 10 no patrão, autorizado ao final ILS. Ok, 10014. Descendo para 2000 pés, pode voar direto Duna? Autorizado, da 3198, informa no localizador. Vai informar no localizador. Controle Salvador, bom dia, Lima Mike Fox, decolou, setor nordeste na sua escuta. Bom dia, Lima Mike Fox, centro da decolagem, 500 pés, informe seu estimado de pouso quando possível. Autorizado, chamar aí para o ataque, pode fazer. Está estimando o pouso para os 5010. 1250, confirmando? Afirmativo. Sim, o Lima Mike Fox informe livrando a CTR. Estará livrando a CTR, Fox. Livre decolagem 10, vai iniciar sem parada, 3602. Cliente. Solo Salvador, muito bom dia, é o trip 5486, ciente da informação Lima. Eu 5486 da trip, chame o solo em 1219 para autorização. 219. 51133. Ciente da informação Lima. Trip 5486, bom dia, tem aqui o 200 aprovado para Lençóis, copia? Firmo. Trip 5486, autorizado para Lençóis, nível de voo 200, direto, decolando da 10, fará curva à esquerda, mantendo a proa até, confirmando, decola da 10, mantém a proa até 2000 pés ou 3 milhas, curva à esquerda, intercepta radial 350 até 20 milhas de Salvador. Após voo para a posição Albo e após direto para o destino Lençóis. O transponder é 5522 e o controle 198. Conteja. E autorizado Lençóis, nível 200, decolagem da pistão no zero, mantendo a proa até 2000 pés ou 3 milhas, após curva à esquerda, interceptando radial 350 de Salvador por 20 milhas, após Albo. Após Albo, direto Lençóis, transponder 5522, controle Salvador 1198, TIP 5486. Correto, 5486, chame pronto para o puxo e acionamento na remota, ou perdão, no pátio 3, posição 3. Tomará. 7, chame agora Recife, 1251 e alterna 13325. 251, 3325, gol 1397, bom ano aí para todo mundo. Vende, tamo bom. Azul 4... Para o táxi Azul 4427 com 1111 a bordo, 4 horas e 50 alternando Galeão. 111, Galeão 450, ou 350, confirma. 4 horas e 50. 450, ok, está livre o táxi, Juliette Alfa no ponto de espera, troca para a torre 1186, altímetro 1014, tem um voo Azul 4427. Juliette Alfa, Porto 286, Azul 447, feliz ano novo. Centro Recife na frequência 1-2-5-1 e alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5 Centro Recife, TAM 3602, muito grato e bom ano. Azul 4235, dessa via para 2000, o ajuste 2014, está livre ILS número 2, informe estabilizado. Deste via 2000 no 04, reportará estabilizado no ILS Azul 4235. Torre Salvador, bom dia, Azul 4427, próximo ponto de espera pronto. Azul 4427, bom dia. Complete o alinhamento, após estar livre a decolagem, 1-0. O vento a 90 graus, 1-5 nós. Liga a linha de decolar, o Azul 4427. Fala Salvador, bom dia, Azul 9144 Campinas, nível 400, Cinta Lima. Azul 9144 Campinas, 400, autorizado via Pêssulo 16. Decola pistola 0, curva direita, será da Euleda após bridge, controle 119, decimal 8, aciona 5511. Autorizado Campinas, nível 400, Pêssulo 16. decolada no zero com curva direita, saída da EL, transição Leda, transponder 5511, controle 119, sinal 8, azul 9144. Confirmando após Leda, direto bridge, reporte para o acionamento 9144. Após Leda, direto bridge, azul 9144, reportará acionamento. São, ajuste 1014, aguarde pista livre. Aguardando. O azul 4427 decolado aos 47 e chame agora o controle 119.8. Z98 4427, bom dia. O TAM 3198, livre pouso na 10, venta 90 graus, 15 nós. Que autorizado o pouso, TAM 3198, cabeceira 10. Viu, Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo, decolou de Costa Azul, você vai com o de Serra Brava, Serra Vista, vai mantendo 500 pés de litoral, mas o Oscar Bravo. Vamos ver, Oscar Bravo, o senhor fez para onde voo para Salvador? Negativo, senhor. Mas mantém 500 pés de contra visual, o ajuste 1014, informe Pitu, a sua visual com o aeródromo, vamos ver, Oscar Bravo. Confirme aí, pessoas a bordo? 3 a bordo, senhor. Confiado. Controle de Lima Mike Fox no limite da CPS. Lima Mike Fox, tráfego conhecido do setor, frequência livre, chame para o regresso. Frequência livre, chama no retorno, Fox. Controle Salvador, bom dia, azul 4427, decolou. Azul 4427, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, perfil da saída da EL. 360 no perfil da EL, azul 4427. Bravo, confirme o Robson 44? É pro 44, tá bem, senhor. Confirme o tipo de equipamento, o Robson 44? Afirmativo, senhor. Sete. O Robson Bravo já passando pro pé, senhor. Nessa guarda e transferência de comunicações. Tá bravo. Bravo, chame a torre agora, 1918 nesse momento, eu vou posso. 3198 no solo, aos 50, direita 1219, ao livrar o solo. Direita 19, o solo da 3198. Corredor, Papa Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, qual o BAT que prossegue? Corredor para o PAC da DEI, PAC 4. Gente, continue na linha do litoral e reporte Itapuã. Oscar Bravo, vai Itapuã. 3198, livre táxi Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia, 02, TAM 3198. solo azul 9144 para puxa acionamento posição 5, parte 3. Azul 41, 9144, contínuo está autorizado, puxa acionar, reporta táxi. Autorizado, puxa acionamento, reportar táxi, azul 9144. Paulo, Guano 095, centro da Lima, guardando autorização, São Paulo. Torre 186, até o robô. 18-6 com a torre, obrigado, bom dia. E terceira da Elvleda Post Bridge, controle 119.8, assina 5534. Externo, na sua escuta. Centro 4235, avistado, livre pouso 910, vento 90 graus, 14 nós. Informa o tráfego à sua direita, um Robson 44, a linha do litoral, não interfere no seu pouso. Tráfico livre, pouso misto no zero, azul 4235. Vai sobrar para Itapuã. Gente, o Romeu Oscar Bravo. Lá tem o setor de Itapuã, aguardando o pouso da aeronave da Azul. Já está passando externa a aeronave aqui. Aguarde para interceptar a final por parte da ADEI. Aguarde aqui, Itapuã, Oscar Bravo. Oi? Sabe como está ativo aqui o batimento eletrônico do aeroporto? Deveria estar normal, vou confirmar aqui, tá 398. Agora sim, Cuesco, obrigado pelo controle, 398. Salvador, trip 5486 para pushback acionamento. Zero, a retaguarda do Embraer. Assim que tiver condições, está autorizado o cruzamento da final, da 1-0, a retaguarda do tráfego, e chame na final por parte da ADEI. Certo, após o O Romeu Oscar Bravo, está livre, prosseguir para o pátio 4, pouso e pairado sobre o pátio, informa o solo controlado. O vento é 90 graus, 1-3 nós e o ajuste 614. Vai trabalhar no solo, Romeu Oscar Bravo. 02, autonomia 4 horas, alterna Ribeirão Preto. Mano, PB02, do 9144, livre táxi, Juliette Alfa, ponte espera da 102, 118, são 612, que liga 1014. Afirmativa, autorizado, táxi via Juliette Alfa, ponte espera da 10, torre 118, sinal 6, ajuste no 014, PB02. Confirma, pessoal. Jete em Azulu, 4-4, autorizado, Carlos Lourenço, 1.000 pés, recola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 01.05, Jete em Azulu. Zero 040, uma chegada bom. negativo, o girante azul com fio MPB. Marcou 3 a bordo. Sente seu nome é táxi, 218-612, direto de Zuluco. Autorizo o pushback do 5486, solo. Sim, Matheus, autorizado o pushback, senão é bom táxi, o 3486. Ah, táxi, 5486. Chama no ponto de espera da 17. E a Alfa, confirma o portão? Reporta antes da Juliette, o azul 4235. Antes da Juliette, 4235, reportará. Meu Oscar Drive já está no solo? Ok, seu solo 57, frequência livre. Da Recife. Foram 260, Recife 390, nível autorizado, via Peruíbe 58, decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 119.8, aciona 5544. Voo 1260, está autorizado Recife 390, Aperuíce 58, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju 119.8, é o controle 5544 transponder. Está correto o cotejamento, após o pushback sinal 1260. Reportar a 1260. Azul 4235 está autorizado, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, azul 4235. Solo azul 9144, vai precisar manter a posição por 2 minutinhos para equalizar o combustível. Pode manter aqui mesmo? Afirmo. Reporta quando para reinício de táxi. Eu sou controle no corpo. Ah, ok, obrigado. Zulu, está autorizado a alinhar e decolar da 17. O vento é 90 graus, 1.612 nós. 40 a bordo, autonomia 3 horas e 50, alterna Salvador. 5486 vai ter passagem ao azul que está próximo da Juliette, vai agressar para o Pátio Uno. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ponte para dar 10 torre 118, só 612, que é negar 1014. Índia Alfa dando passagem ao azul, chama na torre 1186, trip 5486. 105, pronto por estacionamento no 1. Guarda busco no 0-5, mantém posição. Guarda. Aqui no Tango Romeu, fez plano de voo para Salvador? Aqui no Tango Romeu, mantenha 1.500 pés de condições visuais, ajuste no 0-4 e na proa de Paribe para ingressar no corredor Interlagos. Informe visual para o Afirmo, 0124, contra o transporte. Solo 5486. O 5486 confirmando que está livre é o número 1 no ponto de espera, ok? Índia, ponto de espera tua. Ok, então eu vou pelo pátio, passo azul, não é isso? Ok, obrigado. O Juliette India Zulu, decolado ao 00, chame o controle 19-8. Controle 19-8, até a volta. Controle Salvador, Juliette India Zulu. India Zulu, bom dia, mantém controle visuais no corredor Axé, informe no Fora da Barra. Botar na Farol da Barra, se autorizado, voa direto, positivo? Positivo, autorizado, direto Cairu, Juliette Zulu. Bem, direto Cairu, autoriza subir para 2.500 ou mantém 1.000? Autorizado, 2.500 7, subindo para 2.500 pés, coroa de Cairu Lorenzo, na sua escuta. 8.5. Confirma, é o gate 08 do azul 4235, não tem ninguém aqui para balizar ali. Ok, vou checar aqui. Afirma o 08 previsto, 4235. Azul 9144, tá pronto pra continuar o pai. Tá livre até a ponte de espera. Controlar 2, 18612, bom voo. Azul 9144. Evitar que a ponte de espera, controlar 2, 18816, o azul 9144. Obrigado, bom dia, tudo bom. Igualmente. Trip 5486, bom dia, conta pro radar. Vou para o nível 200. Curva esquerda para a radial 350. 200, esquerda agora para a radial 350, trip 5486. Azul 9144, ponto de espera da 1-0, ponto. Azul 9144, está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Alinha, mantém pista no 0, 09144. O 9144 complete o alinhamento após a livre a decolagem da 10. O vento 90 graus, 18 nós. À frente, alinha e decola 9144. Salvador, Papa Romeu, Lima, Mike Fox, volta. Lima, Lima, Mike Fox. Então, Lima, Mike Fox está de Praia do Forte para Grupo Zulu, Costa Azul. Está ingressando agora na sua CTR, mantendo 500 pés no corredor forte. Acionado o último código 0170, tem 3 a bordo. Lima, Mike Fox, código permanece 1013. Mantenha 500 pés no litoral. Agora, 3 pés, de como está fazendo. Espera litoral, aguarda a transferência, Fox. Autonomia 4 horas e 32, Alterna Galeão. É, 148, PB,